7 da colada. Então, 3097, contato radar, Seira Dael, suba para nível 380. Ciente no PC da Dael, 387. Taxi Juliet, cross the main apron, then taxi via Lima, Mike, and taxiway Quebec. Come back on Quebec taxiway. Ok, 1-9-5. 6728, ciente, desça para nível 070. 070, beleza. Controle hotel, acho que é Lulu, final Lima. Chame torre na sequência 11895, Papa Tango Hotel, Oscar Zulu. 295, Lulu. Papa Tango Hotel, Oscar Zulu. Presidente, Oscar Zulu, prossiga. Interceptando a final, para de ponta Rima. Seguinte, vento no aeródromo de 080 graus, 129, pouso por corte risco, resposta no solo controlado. Deu Oscar Zulu. Zulu. Papa Tango, Vitor Kilo, Quebec, no meio que a gente fez, Corredor Vera Cruz, reposto através de Paris. Você é 3097, solicita voar, Dael da presente. 30 Dael da presente, TAM 3197. Ciente, autorizado. Cruzando 060 para 050, Xanar 6143. Xanar 6143, desça para 4000 pés, ajuste no 008. 4000 com 1008, Oxané 6143. Autorizado o lote para o Max Ergo. Max Ergo, se autorizado ele é 68, pistola 0, reposta estabilizada. Autorizado o Oxané 6143 para sequenciamento, curva direita para o A230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador, Oxané 6143. 1884 da rua, interceptou o localizador. Lote final, torre 11895. 1-1-8-9-5, a torre, boa noite. 7-6-7-2-8, vai atingir o 070. Sim. 1-8-4, no curso localizador. 1-8-4, quem negar no 008, continua a aproximação, reposta no estendo, baixado e travado. Sim, reportaremos. Descida para o nível 060, de 7-6-7-2-8. 060. Pastor 3-2 de alteração para sequenciamento, curva direita, proa 180, limite ao localizador. Direita 180, limite ao localizador. 4 e forma o tráfego, helicóptero cruzando a RMAX, 3 milhas de cabeceira no 690, fica com essa aproximação. Informação foi para o Gol 1884, confirme. Afirma, um helicóptero pousando no aeroporto a 3 milhas da cabeceira no 690 e frio com a sua aproximação, Gol 1884. 1884, sim. 3, desça para 2000 pés, ajuste no 008. 2008, a Xanar 6143. Como é que você reagou? Fica a sua aproximação? Resposta está no baixado e travado. Sim, como é que você reagou? Fica a sua aproximação? Resposta no externo para mudança de plano. Zero, 3000 pés, o Xanar 6143. Web 6728 vai atingir 6000. 10 para 5.000, 6728. 1028. Pastor 3-2, reassuma na proa de dono. Nice. 3, tráfego abaixo, 1500 pés, rumo nordeste, tráfego visual. Gente, está visual com o tráfego que tem no esquece também, é 143, voe duna, mantenha 3000 ainda. Direto Duna, mantendo 3000, 6145. Controle aí, Delta Charlie está acionado 0165. 0157. 7. Está passando o Arendete? Havia. Mantenha o corredor, reporte o buraco. Sei, chamada através do buraco. Controle, salvador, papai, meu nome é Cabravo. O Gás Cabravo está acionado 0165. Afirmativo, senhor. Reporte rotatório. Rotatório, vai comprando ele aqui, ó. Gente, desça para 500 pés. Autorizado, ILS, Romeu 143, Oxo, né? Autorizado, desça para 2000, autorizado, ILS, Romeu 143. Vitor Charlie Bravo, reassuma a navegação para o Odiduna, desça 2000, autorizado, ILS. Odiduna, 2000, autorizado, ILS, para o Vitor Charlie Bravo. Web 6728 para o localizador, direita para o 070. Direita 070, vai atingir 050. Desça para 3000. 3000, 6728. Está aí, pro Quebec. Quebec, reporte rotatório visual com o campo. Rotatório visual com o campo, Quebec. Pastor 3-2, autorizado, descida até 4000. Zero, Iberi, pitch pela direita, chino solo, 2-1, próximo nome. Oito, quatro, copiou? Negativo, senhor, escolhe. Do solo 2-0, libere pitch pela direita, chama o solo, 2-1, decimal 9. 2-1-9, até o mais. Já vamos poder agilizar? Vou tentar. E? Eu posso agilizar demais antes do vento de pegar as 20 mais de travessa. Pelo 4-3, chegou? Baixada travada é fábrica. Pelo 4-3, curtiu a aproximação? Reposta está na baixada travada. É 1-4-3. Sim, de complete final, chame torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, chame 1-4-3, obrigado, boa noite. Tan 3-1-9-7, Recife 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 1-3-3-2, boa noite, torre de Salvador, é o Xané 6143, está uma milha de Simbra, é baixo travado. 1-4-3, ciente, curtindo aproximação, com autorização para pouso, que nem Gama 008. Guardando autorização de pouso, ajustado 1008, Xané 6143. Vai iniciar a base da... base para final, mais Serra Globo. Mais Serra Globo, autorizado pouso, pista no 7, vindo 080 graus, segundo no 9. Boa noite, a plataforma, a gente está sendo Quebec. Eu quero que a Quebec sente, confirme, sessão, esposa 97. Sessão, Quebec. Gente, está presente, autorizado, sinal da 97. Confirme visual com o helicóptero que está à sua frente, prosseguindo com o setor S. Objeto 6728, desça para 2000 pés, registro 9008, autorizado LS, X-Wave, pistão 0, reporte estabilizado. Ok, está estabilizado 6728, descendo para 2000. Gente, agora de transferência, Bizarro. Então, reposto no estado baixado e travado. Vale 208, vamos recuperar. Continuar, com o helicóptero, repassando o Quebec. Gente, prossiga para o final do 97, Bizarro, que é o Quebec. Xané 6143, só uma aeronave agora pousando na cabeceira 17. 93 com a sua aproximação. Está livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 129. Gente, livre pouso, pista 10, o Xané 6143. Serra Golfo no solo 23, qual foi o pátio? Gente, está autorizado o backtrack livre na Quebec e agora vocês param para seguir para a base. Sim, de frequência livre para a coordenada. Pastor 32, esse para 2 do meu país, ajuste permanente. Controle Salvador, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, eu preciso. Ok, tá passando através do buraquinho. Sim, chame Torre 1895. Charlie, já volto. Torre Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Prossiga. Torre, é o Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, foi na parada rotatória, chame para a igreja lá final da 17. Charlie. Ele é. Tá, é... 11895. Então é para chamar a torre, 1895. Controle 6728. Prossiga. É para chamar a torre 1895? Afirmo, 11895. Obrigado, boa noite. Libera impedido pela direita, chame solo 12 no decimal 9. Livrando a direita, solo 219, eu chamei a 6144. Vitor, aqui no Quebec, faça 260 pela esquerda e agora a distância vai prosseguir para a final da 17. Pela esquerda, 360, vai chamar regressão nacional. Oi, boa noite, Web 6728. 6728, continua a aproximação, guarda de pista livre. Prossegue a guarda pista livre. Mike Serra Golf, Vitor, Charlie Bravo, batalha travada? Batalha travada, senhor, Charlie 202. Autorizado, pouso pista 10, vento 080 graus, 12 nós. Bravo. Livrou na pista. Pista 940, táxi. Boa noite, táxi de Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, só confirmado o portão? 5. 5, obrigado, né? A 3.000 da final da 17, fazendo 360. Reporte visual com a mesma. Charlie. Eu, 6728, informa o tráfego. Uma aeronave fazendo 360 a 3.000 da cabeceira 17, não vai entender com a aproximação. Gente, está prosseguindo. Quebec informa a aeronave, o helicóptero a 500 pés, prosseguindo com o operador rotatório, você pode visual com o mesmo. Quebec 7, porém, você tem o 360, vai completar outro pela direita. 7, Vitor, Kilo, Quebec. Em Anquita da Charlie, confirme se visual com o tráfego fazendo 360 na final da 17. Negativo. Mas vai prosseguir com o Pro-Norte, Yankee Delta Charlie. Pro-Norte, Pro-Norte, da presente, vai lá com o Pro-Norte, Yankee Delta Charlie. Charlie. Quebec aqui, informa Milton. Matando mensagem, eu tenho 1-0. Do lado da 1-7. Vitor, aqui no Quebec, sim, te faço mais um 260, agora você faz pra prosseguir na final da 1-7. Certo. 6728, com a minha aproximação, agora de pista livre. Aguarda, 6728. Vitor Charlie Bravo, do solo 1-2-7, libere pista pela direita, chama o solo 1-2 no decimal 9. Serra Golf, mantenha Quebec, agora você faz para prosseguir aqui para a base. Torre Yankee Delta Charlie está visual com a aeronave na final de 7.2.6. Mantenha a separação com a mesma e se encaixe para número 2 para pouso. Charlie. 4.3.1.7, baixado, deixado, vem para aqui no Quebec. Mantenha 7.2.1, utilizado pouso pistão 1-0, vento 080 graus, 1-1-9. Livre pouso, 1-0, 6.7.2.8. Final 17, Quilo Quebec. Quilo Quebec autorizado para seguir a final da 1-7. Reporte para pouso na mesma. Vitor, Quilo Quebec. É, confirma, né? Quilo Quebec, informa a aeronave agora, um helicóptero prosseguindo 500 pés, 800 pés na proa da rotatória, não vai ter frequência de aproximação. Está na final aqui de 2 milhas e meia, 17. 436, pelo Quebec. Sim, sim, aqui da Charlie, visual com tráfego nacional da 17. Afirmo. Ficaste como número 2 para pouso, Yankee Delta Charlie. Charlie. O Charlie vai seguir depois direto pro Pax Aerostal, ok? Afirmativo. Web 5726722, no solo 229, Iberia que pela direita, chama solo 219. 219, tchau. Solo Salvador, muito boa, Web 6728, livrou na sua escuta. Sinal. Pesão 3-2, continua a aproximação, voz de pressão de pouso. Adão. Pelo... O meu informe empate aqui, que pretende? Back na escuta? Se tá, tá autorizado livrar a pista pela direita, no solo 3-0, pelo Quebec. Leão que deu a passagem na curta final, vai seguir o aeronave na mão. Estamos na cabeceira, parado na cabeceira no 7. Leão que deu a passagem. Amigo do Yankee Delta Charlie, pouso ao 3-1, 3-0 do táxi, baixa altura até o pátio 5. Pastor 3-2, autorizado pouso pista 1-0, vento 090 graus, 1-4 mais. Isso, pouso pista 1-0, pastor 3-2. Mike Serra Golfo na escuta? Pois, helicóptero ingressar no pátio 5, autorizado ingresso na 1735, táxi até a barra. Zero nine four two five two zero seven two 2000 feet QNH 3-2, no solo 3-3, autorizado livrar pela esquerda na hotel, com a parte militar. A estação de frequência livre. 2 esquerda na hotel, pastor 32. Pilota Charlie na escuta? Para o transponder? Estado Brasília, 360, via uniforme do Luna 7. Roda pista 1-0, primeira curva à direita. Sai da arbora, pós arbora, eleva. Controle 120, décima 8. Transponda 5426. Correto, no menos 3, para pushback, senão. Chamado, por. São 3858, sendo identificação autorizada em chegada à mar e desça e mantenha nível 050. Roger, contact the tower 118-195. 1895, thank you, have a nice night. Salvador Tower, was NFR 2520. NFR 2520, continue approach, report on Delta Mark and gear down in love. We continue there. Sir? NFR 2520, continue in the final approach, we will call you in the outer marker. Outer marker now, landing gear down and lock it. Lock the cleared landing runway 1080 degrees 11 knots, QNH 1008. Then 52520 clear to land runway 10. Coreado para Chica? Frisado é forte ao término. São 3858, livre de restrições, desça para 2.000 pés, destino 008. 1.008, Go from the wind to fazendo a parte de 520. 520, confirm. The wind, please. Wind 080 degrees, 10 knots. Thank you so much. Azores 851, call cadet, both arrival, send and maintain 3,000 feet without restrictions, QNH 1008. Both arrival, descending 3,000 feet, no restrictions, QNH 3662, boa noite. Identifique, autorizado chegada a mar e desça para 3.000 pés. Correção, desça para 4.000 pés, sem restrições, ajuste no 008. Informação para 3662, desça para 4.000 pés, ajuste no 008, sem restrições. Ground at 41. Contact the ground by your left to military people. Okay. Brasília, Foxy 520, taxi via Alpha, Juliet, until holding point, runway 10. Brasília, Foxy 520, it's clear to enter the runway, taxi via Delta, taxi via the runway used until the April. Report vacate the runway. Romeu Eco, Mike, acho que eu preciso. Possibilidade de cruzamento do setor para o setor WIP, para sobrevoo. Estou mantendo 1.000 pés no momento. Estou acima para cruzamento da 10 autorizado. Romeu no 3, pronto para o push?